A sua Bíblia em Mateus 7, verso 5. Amém? Mateus 7, a partir do verso 5. Glória a Deus. Nós estamos vindo de um encontrão aí do Coração Novo, que foi maravilhoso. Você que não foi, próximo, esteja conosco. Foi poderoso. Foi tremendo. Foi power. Amém? Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Acharam? Estou certa aí? Estou ouvindo aí umas páginas. Mateus 7, capítulo 7. Ah, não, gente. É outro nível. Aham. Jesus. Ai, Jesus. Bom, vamos lá. É o próximo, gente. Eu falei, mas vocês também não sabem das coisas. Mateus 8, claro que eu falei 8. Vocês que estão confusos. Né, Lesão? Eu não falei 8, Lesão? Ah, aprendeu, bom garoto. Vamos lá, Mateus 8. Agora vai. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente o quê? Dize somente o quê? Uma palavra. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Apenas diga uma palavra. Agora olha para o céu e fala: apenas uma palavra. Zé Fininho. É velho esse ditado, né? Rapaz. Não vou falar a minha idade. E o centurião respondendo disse, versículo 8, vou ler de novo: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado. do sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho homens às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amém? Nós sabemos que a caminhada com Jesus é uma caminhada por fé. O que diz lá em Hebreus 11? Ora, a fé. Então, abra a sua Bíblia, vai. Já falei. Hebreus 11, versículo 1. É a certeza daquilo que eu não vejo. Como li? É aquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não estamos vendo. E a caminhada com Jesus, ela é uma caminhada por fé. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós somos estes que nós não vimos a Jesus, mas nós cremos. Que ele andou aqui nesta terra, que ele operou sinais, prodígios, maravilhas, que ele era o Filho de Deus, enviado por Deus para salvar a todos. E que, na verdade, nós fomos enxertados nessa videira, nós fomos adotados por ele. Porque aqueles que eram chamados o rejeitou. E nós então fomos chamados e enxertados na videira que é Jesus Cristo. E nós vemos assim, que se nós não decidirmos caminhar segundo a fé, nós não vamos atingir aquilo que existe nos céus para ser derramado na nossa vida aqui em terra. Nós falamos muito lá no retiro, no encontrão, no ajuntamento, no que se achar melhor colocar aí. Sobre as verdades do céu para as nossas vidas como filhos. Sobre as verdades de um Deus que quer manifestar todas as coisas sobre nós. E será que depende de Deus fazer alguma coisa? Não, depende do meu coração em acreditar que Deus pode todas as coisas. De que para Ele nada é impossível. De que para o meu Deus, ainda que o mar esteja revolto, Ele virá ao meu encontro e trará e apaziguará todas as águas da minha vida. Que ainda que esteja me submergindo a situações, ali Deus estará e me levantará. Porque a minha vida, ela precisa estar trilhada numa caminhada de fé. Sabendo que aquele que prometeu, ele virá. E ele virá ao meu encontro. Nós vemos uma passagem. O som está ruim aqui para vocês? Dá uma baixadinha, Lê, por favor. Vamos lá. Nós vemos aqui nessa passagem um homem que ele se fazia chefe de mais 100 homens. Ou seja, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Geralmente uma pessoa que tem uma posição mais elevada, às vezes a pessoa é tão misericórdia que não precisa estar numa posição mais elevada para ele querer dar uma espizinhada em alguém. Verdade ou não é verdade, né? Não precisa estar numa posição muito elevada para dar uma humilhada, uma zombada. O importante sou eu estar por cima. E misericórdia, né? Que vai tudo na contramão daquilo que Jesus fala, que te chama, que você veio para servir. E nós vemos um homem que era um líder, que era um chefe, que mandava tudo, que quebrava tudo, mandava, desmandava, e todos obedeciam. Mas ele se deparou com aquele que era Senhor dos Senhores, e ele reconheceu aquele que estava caminhando nessa terra, que não era como ele, que a autoridade que estava sobre Jesus não era a mesma autoridade que estava sobre ele, que o governo que estava sobre ele não era o mesmo governo que estava sobre a vida de Jesus, mas algo de muito diferente, algo de muito especial, algo tomado pelo reino dos céus, fazia parte da vida de Jesus, e ele não mede esforços. E ele nem olha, mas como assim? Vou chegar lá, vou dar uma, pagar um pau aí para esse Jesus, vou lá implorar. Ah, se ele tiver algum probleminha, eu levo ele lá no hospital, afinal eu gosto dele, né? Eu levo ele lá no hospital, dou um jeitinho nele, dou um calmante, tá meio atormentado, toma um Gardenal, um Tarja Preta. Bicarbonato de sódio, tá meio atormentado, né? Tô falando porque ontem eu fiz uma receita lá e o pessoal ficou tudo abismado. Depois eu conto pra você, eu vou fazer um blog agora das minhas receitas. Mas resolveu, né, Thalê? Deus é bom, natureza. Natureza. Eu vou dar um jeitinho na vida desse homem. Ele poderia olhar desse jeito, que dentro da humanidade dele, ele poderia dar um jeitinho na vida daquele empregado, daquela pessoa. Mas tem situações nas nossas vidas que nós não conseguimos dar um jeitinho, que nós não conseguimos intervir, que nós não conseguimos dar solução. E então nós temos que reconhecer que a nossa vida, ela é totalmente e precisa ser totalmente dirigida por Deus. Que nós temos totalmente a dependência de Deus. E que sem fé não dá. E não é ver para crer. Não é ver para crer. Aí é muito fácil, né? Mas é fazer aquilo que aquele centurião estava reconhecendo na pessoa de Jesus. Que ele não precisaria nem se locomover. Que ele não precisaria sair daquela situação. Mas que apenas uma palavra que saísse da boca de Jesus teria o poder de alcançar, teria o poder de libertar, teria o poder de sarar as feridas, teria o poder de alcançar. E eu quero dizer uma coisa: não tem necessidade de muitas coisas, não. Não tem necessidade de campanha de 7 semanas, não tem necessidade de tantos esforços, de tanta coisa. E você faz aqui, e você põe amuleto aqui, e você faz isso ali, queridos, já foi conquistado na cruz do Calvário. Apenas uma palavra que Jesus liberar sobre nós nessa noite irá mudar a nossa vida. Apenas uma palavra liberada da boca do nosso Deus mudará a nossa história, mudará essa condição, mudará esse tormento na sua mente, mudará essa enfermidade, abrirá a porta que há anos está fechada, porque em Deus não existirão impossíveis em todas as suas promessas. É que hoje, ao invés de nós nos ligarmos em Deus, ligarmos ao reino dos céus, nos apegarmos com firmeza na palavra de Deus, nós vamos aquilo que nós vemos. Então, se eu falasse aqui, ó, gente, leva esse lenço, porque esse lenço aí vai mudar a tua vida. Aí então você devolve o lenço aqui. Aqui, é do profeta. Aí você tá lá. Ai, Senhor, por quê? Leva a rosa roxa. A rocha, a rosa fica podre, fica preta, cai a pétala, e você está lá com o seu coração na rosa. Oh, porque seria muito fácil nós lotarmos a igreja. Vem aqui, olha aqui, vocês vão sair com um monte de arruda na orelha. Isso daí vai quebrar todo o espanto. Isso daí vai abençoar suas finanças. Porque é muito mais fácil a gente caminhar por vistas. Mas Jesus, ele está procurando uma igreja que não viu, mas crê que ele é o Filho de Deus, crê que ele pode ressuscitar ainda que esteja morto. Jesus está buscando uma igreja que se apega à palavra de Deus, que é a verdade para nós. Não me tenha como a santa, porque tem pessoas que vão até os líderes e, olha, ora por mim, jejua por mim, faz alguma coisa por mim, faz alguma, gente, eu sou homem como você é homem, eu tenho minhas lutas como vocês têm suas lutas, amanhã nós temos contas a pagar, como você também tem. Mas talvez a nossa diferença seja: eu decidi me apegar na palavra de Deus. E não adianta você ficar esperando de homens. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Quantas palavras você tem escutado? Quantas palavras Deus tem falado ao seu coração? Então mexa-se para viver essa palavra. Mexa-se para caminhar debaixo dessa palavra. Mova-se no Espírito de Deus. Deus tem chamado os homens espirituais e não carnais. Eu quero dizer a você que o homem espiritual Deus, na velocidade do Espírito Santo de Deus. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E Senhor, debaixo desta palavra, eu saio deste lugar para viver uma semana poderosa, uma semana de liberação, uma semana de salvação, uma semana de intimidade, cheio da tua presença, uma semana onde a tua igreja vai ser renovada, vai ser cheia, vai ser alicerçada, vai ser alinhada, porque eu não preciso ver para crer. O Espírito Consolador. Ele me dá a garantia de que todas as coisas, todas as coisas, fale aí, todas as coisas, me são possíveis. E aí, aquele centurião, ele diz a situação daquele criado que era paralítico e violentamente atormentado. E Jesus fala, eu vou até ele. Eu vou dar saúde para ele. Eu vou até ele. E eu vou dar saúde. Mas Jesus está procurando uma igreja que não espera mais. Ele está esperando uma igreja que vai. Que vai, que vai, que vai até a fonte. Que sabe quem ele é. Que sabe o que ele pode fazer. Quando nós caminhamos dessa maneira, ainda nós somos imaturos. Ainda nós somos pessoas que dependemos de tomar aquele leitinho, aquela coisinha, aquela coisa não muito saudável, só aquela coisa rala. E sabe de uma coisa? A igreja precisa amadurecer, se alimentar de algo consistente que faça com que você não caminhe mais como um bebê espiritual, mas que você se levante como um homem espiritual. Eu vou até ele. Não, Senhor. Eu não sou digno que você entre no meu teto. Porque eu reconheço a tua soberania. Eu reconheço o teu senhorio. Eu reconheço aquilo que está sobre a tua vida. E apenas uma palavra. Ele será curado. E apenas uma palavra. Ele será curado. E a gente é um pouco confuso, né? Porque quantas palavras a gente não recebe e a gente não sai do mesmo jeito? A gente é um pouco complicado, né? Ô bichinho complicado. Ô criatura complicada. Que mal sai da igreja, a palavra já caiu no espinheiro, na terra seca, na rocha. Tem um crente empolgado, agora vai, chega, não vai nada. Por que somos tão confusos? Por que ainda a gente fica girando e girando e girando em torno? Quantas palavras Deus já não nos garantiu? E sabe de uma coisa? A gente se pega a todo momento na mesma confusão de pensamento. No mesmo tormento de vida. Quantas vezes você vai chorar pela mesma coisa? Quantas vezes você vai murmurar pela mesma coisa? Murmurar vai resolver? Sim ou não? Ah, bom. Ficar com o olho desse tamanho, com olheira, vai resolver? Sim ou não? Brigar no trânsito vai resolver? Não vir à igreja vai resolver. Tem crente que não vem na igreja, aí fica lá, ai, o pior é que eu não faço nada. Claro que você não faz nada mesmo, você já está estragado para o mundo. Ontem eu estava falando lá, né? Eu falei, ainda que você tente fugir da presença de Deus, aí você vai lá para uma balada, tal, não sei o quê, aí você chega lá na balada, aí você vai olhando assim, meu Deus, quanta piriguete nesse lugar. Você não sabe mais se vestir daquele jeito. Os meninos não sabem mais passar um chaveco nas garotas. Aí você vai dar uma chavecada na garota, aí você fala, ô, querida, você tem que ir para a casa de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Você está estragado para o mundo. Você está estragado para o mundo, meu irmão. Porque um dia Jesus resolveu enxertar a mim e a você numa videira. E resolveu nos dar vida. E vida com abundância. E sobre nós ele arrancou toda a morte, toda a destruição, todo o roubo do inimigo. Não tem mais jeito. E aí a gente fica no tormento. A gente não consegue entender a condição que Deus já nos garantiu. A condição que Deus já te colocou. O problema é, não temos fé, nem do tamanho do grão de mostarda. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você falaria aquele monte... Chispa daí, passa para cá. E ele faria. Mas a gente fica assim, ó. Tem que acontecer, tem que acontecer. Eu creio porque tem que acontecer. Você não crê nada. Não é dessa fé que eu estou falando. Não é dessa fé que você está vendo, ou que você está querendo, ou você está desejando, porque talvez o que você está querendo, o que você está desejando, não é o que Deus tem preparado para você. Já era. Só uma palavra, e ele será curado. Igreja, é só uma palavra, e já era. A voz de Jesus vai entrar na sua vida nessa noite. E vai liberar a tua vida para um novo tempo que ele já preparou para a igreja dele. Para que a igreja dele viva. E você não pode ficar de fora dessa condição. Você não pode deixar mais um tempo passar na sua vida. Mais uma condição passar na sua vida. E nada acontecer. É tempo de você se posicionar em fé. E começar a olhar segundo a perspectiva dos céus para a tua vida. E começar a profetizar. Eu não estou andando por vistas, mas eu estou andando por fé. Então nessa noite eu declaro sobre esta igreja que eles se levantem. Eu profetizo sobre esta igreja que eles se coloquem em pé. Eu profetizo sobre esta igreja que a vida abundante de Jesus entre e comece a dar direção, e comece a dar sentido, e comece a gerar luz aonde há trevas. Porque eu tenho uma palavra, e apenas uma palavra já era. Fala aí, apenas uma palavra já era. Eu fiquei muito com o coração novo aí. Já era. Olha lá. E aí Jesus, ele ficou maravilhado, ouvindo a fé desse esse homem nele. O reconhecimento da pessoa de Jesus. E ele se maravilhou. Puxa. Nunca vi tanta fé. Eu nunca vi tanta fé em um homem que aparentemente é um descartado. A igreja do Senhor é aquela que ele tem esperado se manifestar em fé. Você pode sair deste lugar decidindo manifestar por fé. Manifestar por fé. Agradar o coração de Deus tendo fé. Sabe de uma coisa? Sobre a tua palavra, ele vai fazer. Sobre aquilo que você está crendo nessa noite, ele vai operar. Sabe de uma coisa? Quando os discípulos lançaram aquela rede, ele falou, olha aqui Jesus, sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede, porque eu já tentei tanto, a noite inteira. Mas olha, sob a sua palavra eu vou lançar a minha rede. Sob a tua palavra eu vou crer que algo novo vai acontecer nesse dia. Sobre a tua palavra eu vou me lançar para viver um novo tempo na minha vida espiritual. Sobre a tua palavra eu vou mergulhar, eu vou mergulhar, eu vou mergulhar até te encontrar. Mas eu não estou sentindo nada, glória a Deus, porque você não tem que sentir, você tem que crer. Sobre a palavra de Jesus, nós vamos nos lançar nessa noite como igreja, para viver a transformação, a regeneração dele, a salvação dele sobre as nossas vidas. Chega de vivermos um evangelho que precisamos nos apegar em algo, em coisas. Se alguma coisa está dando certo na minha vida, Deus está comigo. Se está dando alguma coisa errada, ai que coisa, eu não aguento mais. Queridos, quando eu entendo o que o céu já preparou para a minha vida, eu vou até o fim. O povo de Israel lá no deserto, aqueles que se apegaram aonde? Na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha falado. Esses não morreram. Porque é a palavra que nos gera a fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra da novela. Se alimenta da novela para você ver aonde você vai parar. Se alimenta da bagunça do mundo para ver onde você não vai parar. Se alimenta das malignidades da mesa do capeta para você ver onde você não vai parar. Se alimenta mesmo daquilo que os diagnósticos estão falando. A minha fé precisa ser gerada na palavra da verdade, na palavra da justiça, na palavra de Deus. E então, quando chegar o dia mau, eu estarei convicta de que mais uma vez, Deus fará na minha vida, Deus fará nessa situação, Deus me carregará com mão forte, me colocará de pé em nome de Jesus. Porque sob uma palavra nós vamos caminhar como igreja. Qual é a palavra que Deus tem batido todos os dias no teu coração? Qual é a palavra que todos os dias o Espírito Santo está lá batendo, batendo, batendo? Se conserta, se conserta, se conserta. Sai do Muitos arquitetos hoje não chegam nem aos pés de Noé. Cara louco. Recebe uma palavra. Noé. Constrói uma arca. Hã? É. Vou destruir tudo. Mas Noé andava com Deus. Noé tinha uma história com Deus. Noé conhecia a Deus e ficou lá 120 anos construindo uma arca de madeira. Conhece de música, assim eu conheço. Aí passavam as pessoas lá. Ai, que doido, gente. Tá maluco? Vamos lá pro boteco. Ai, que doido. Jovens, jovens. Olha, são tão bonitos, mas são tão habitolados. Nossa, que gente mais chata. Você conversa com eles, eles só ficam falando, puxa, Jesus é meu presente, Jesus é meu tesouro, Jesus é meu tesouro. Aí a Mari, Os caras são doidos. Coitados. Que é aquilo ali? Que tanto enrola a língua e fica orando em línguas. Que tanto ora em línguas. Que tanto fica lá no louvor. Abra sua boca e ora em línguas. Aí o Guizão. Ah, levante suas mãos e adore. Adore em cânticos espirituais. Que gente louca. Nós sabemos aquilo que nós temos buscado. E nós sabemos o que Deus nos disse. E sabemos para a direção que nós temos caminhado. Nós temos uma palavra e é nela que nós vamos prosperar. Nós temos uma palavra e é nela que nós vamos perseguir. Você tem uma palavra? Quem aqui tem uma palavra? De Deus, não estou falando palavra de lorota, não. Estou vendo uma chave, é a da sua casa mesmo. É que você já tem, seja alugada, seja comprada, é a chave. Aí você fica lá, não, porque Deus falou que tem uma chave, porque Deus falou que tem uma chave, porque Deus me liberou uma chave. Aí parece papagaio. A chave, a chave, a chave, a chave. Aí você deixa de... Oh, Deus. Misericórdia. A palavra de Deus, ela é tudo para você. E é o suficiente para que você caminhe. E você não precisa de atalho nenhum. Você não precisa de atalho nenhum, meu irmão. Vai glorificando a Deus. Vai adorando a Deus. Vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. Vai se enchendo da palavra de Deus. Isso te gerará fé para prosseguir, para continuar, para perseguir o caminho que Deus falou para você. E cada um aqui que está aqui nessa noite recebeu uma palavra de Deus. Se não recebeu até hoje, está recebendo agora. Toma aí. Eu vou passar pela cruz. Essa tá velha, hein? Manchada de sangue. tanto me amar, vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar pela cruz. Agradeço a Jesus. Vai, e como crestes, seja feito. Como você crê nessa noite? Talvez você nem sabe, não sabia como você buscava a fé, mas eu já te dei uma dica. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Conforme aquilo que você crê, te será feito. E as boas novas de cura chegarão. E as boas novas de libertação chegará. E os mortos vivos começarão a andar. Porque sabe de uma coisa? Às vezes você está que nem um morto vivo. E o Espírito Santo quer renovar o espírito que há em você. E te colocar em pé. Como lá no vale de ossos secos. Ai, Ezequiel, seu doidinho, o que você enxerga? Ah, nem me pergunta. Que pergunta, hein? Tá muito mal. Tá terrível. Tá pra lá de seco, tá sequíssimo. Então, tenha fé. E comece a profetizar. E comece a abrir a tua boca. Porque desse vale de ossos secos florescerá. Segundo aquilo que você crê, será feito. E sabe de uma coisa? Às vezes você está como morto vivo, mas o Espírito Santo quer renovar o espírito que está em você e te colocar em pé, como naquele exército que estavam sequíssimos, mas ali se levantou um exército poderoso do Senhor em vida. E em nome de Jesus, levanta, filho do homem, acredite, filho do homem, creia até o fim, persiga numa palavra, se apegue numa palavra. Oh, seu joelho está vacilante, o Espírito Santo vai firmá-los nessa noite para você caminhar. Ele vai colocar força nas tuas mãos para a batalha, para que você vá adiante, para que você não pare, mas para que você vá. Essa igreja. Que não espera da terra, mas espera dos céus. Que não espera daquilo que eu estou vendo, mas espera daquilo que o céu já preparou. Que não está esperando do aumento do salário, do patrão, da amiga tropicar e quebrar o nariz. De ser mandado embora e você assumir o lugar dessa pessoa. Ai, ela precisa ser mandada embora para eu entrar nessa vaga. Ô Senhor, misericórdia, sai dela. De que aconteça algo dessa terra. Nós somos filhos. E como filhos, nós esperamos as novidades que vêm dos céus para as nossas vidas. E como filho, nós vamos aguardar nessa palavra. E eu confesso que muitas vezes esperar é muito complicado. Esperar. Você só consegue esperar estando nele. Você só consegue esperar estando nele. Os filhos aguardam a resposta de Deus. Os filhos esperam a manifestação dos céus. E não sai atropelando e atrapalhando Deus, não. Porque às vezes a gente tem a mania de atrapalhar Deus. Não atrapalha Deus, não. Espera. O filho espera. E nessa noite, debaixo da palavra do Senhor, você vai sair para caminhar, para persistir e para trilhar o caminho que Deus já estabeleceu para a tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dai-nos fé nessa noite, Senhor. Levante suas mãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha encontrar fé nesta noite, neste lugar. Que Ele encontre nas nossas vidas a fé. Que pode mudar a geração. Que pode mudar a cidade, o bairro. Que Ele encontre nesta noite fé em nossos corações. Para que apenas uma palavra dada por Ele se cumpra nas nossas vidas. Firme a sua fé na palavra, meu irmão. Firme a sua fé na palavra de Deus. Se você tem se sentido fraco, é porque está faltando a palavra de Deus na sua vida. Então você precisa vir mais à igreja. Você precisa se envolver mais com a palavra de Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Para que a tua fé seja desenvolvida. Afinal, Ele está nos chamando para que tenhamos a visão dos céus. Aquilo que nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Comece a falar, eu creio, Senhor. Eu creio na Tua palavra. Que o Espírito Santo comece a lembrar as palavras dEle na tua vida. Que Ele comece a lembrar daquilo que um dia Ele falou ao teu respeito. Às vezes no meio da nossa caminhada, nós nos perdemos, nós esquecemos de muitas palavras. Mas Espírito Santo, nos lembra hoje, traz à nossa memória as palavras que um dia o Senhor nos falou. Nós estamos já curados, em nome de Jesus. Você que está com alguma dor, enfermidade, comece a falar, eu já estou curada. Essa é a palavra de Deus que está sobre a minha vida. Você que está enfraquecido na sua fé, comece a declarar, oh, eu me encho da tua palavra nessa noite, eu me apego nessa palavra nessa noite, oh, eu me levanto para caminhar, eu me levanto para prosperar nessa palavra. Ora calabashuri erekayara labalabas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre a tua igreja nessa noite que vem um batismo de fé sobre eles, que eles comecem a caminhar por fé e não por vistas. Oh Senhor, em nome de